resgatou, nos resgatou, ele nos libertou, nos libertou. A cruz, a morte derrotou. Jesus, seu sangue derramou, deu morte à morte e nos salvou. Cordeiro de Deus, ele vive, minha vida entrego para honrá-lo. O Cordeiro de Deus, eu sou livre, o Deus que salva, o coroamos. O Cordeiro de Deus, ele vive, minha vida entrega. Pega suas mãos ao céu e diga ao Senhor, para honrar o Cordeiro, o Cordeiro de Deus. Eu sou livre, o Deus que salva. Nós te coroamos, Senhor, coroamos o Cordeiro, o Cordeiro de Deus. Ele vive, nos resgatou, nos libertou, a cruz, a morte derrotou. Jesus, seu sangue derramou, deu morte à morte e nos salvou, deu morte à morte. E nos salvou, aleluia. O Senhor nos salvou, aleluia. Quem sou eu para que o grande rei recebesse? Perdi, ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Sua graça me resgatou, me purificou. Quando eu era um pecador, morreu por mim. Sim, morreu por mim. Quem Deus liberta, livre enfim será. Filho de Deus, sim, eu sou. Em sua casa, ó Pai, há Senhor, Ele está te esperando neste lugar. Este lugar está aqui. Este lugar é a casa do Senhor. Aleluia. Boa noite, Palavra Viva. Boa noite, Palavra Viva. Que domingo legal esse. Domingo legal. Domingo para a gente celebrar o amor mais uma vez, a paz, a harmonia. Eu queria compartilhar com vocês uma palavra que eu ouvi ontem lá na sede, na nossa sede estadual. Lá no livro de Lucas, capítulo 19, nos fala que Jesus chegava na cidade de Jericó, e a Bíblia nos fala que Jericó é a cidade da maldição. E ele, caminhando em meio à multidão, avistou de um sicômoro. Sicômoro é uma figueira. E viu lá em cima um sujeito chamado Zaqueu. E ele chamou: Zaqueu, desce, desce, porque me convém ficar contigo na tua casa. Jesus não conhecia nenhuma das pessoas, não conhecia nenhuma das pessoas antes, não conhecia Zaqueu antes dele, mas ele sabia o nome dele, ele sabia o nome dele, e ele sabia o nome dele, assim como ele sabe o nome de cada um de nós aqui. E ele chamou Zaqueu para ficar na casa dele. Isso fala de uma intenção de relacionamento. Qual é a casa de Jesus? A casa de Jesus é aí dentro do teu coração, aí dentro do teu espírito, é aqui dentro do meu espírito, é conosco, é conosco que Ele quer ficar, porque Ele conhece o teu nome, Ele conhece a tua aflição, a tua ansiedade. E onde Jesus entra, entra com Ele a luz, entra com Ele o amor, entra com Ele a salvação. E a continuidade do capítulo 19 do livro de Lucas vai nos dizer que naquela casa houve salvação. E se Jesus está te chamando hoje pelo nome, em meio a toda a multidão, é porque a salvação, a cura, a tranquilidade, a paz, a amor que vai residir na tua casa, Ele quer ficar com cada um de nós. E é para isso que Ele nos chama, é para isso que Ele te chamou aqui essa noite, para ir à tua casa. Desce, desce portanto da figueira, desce do sicômoro, que também significa esforço próprio, porque Jesus é a graça. Ele te convida: sai do teu esforço e vem descansar em mim, porque eu sou a graça, eu sou aquele que te abraça, e eu que vim trazer amor, a paz, a cura, a salvação para ti. Acolhe isso no teu coração e descansa. Descansa em amor, em paz, em alegria. Em amor, em paz, em alegria. E abre a tua mente, abre os olhos para receber aquilo que Ele veio te trazer, porque Ele veio chamar teu nome, porque Ele te conhece e conhece cada uma das tuas aflições, e veio te curar aqui essa noite. Crê nisso, crê nisso. Recebe isso no teu coração. Fecha os olhos, agora vamos orar. Pai amado, nós cremos que tu nos chamaste aqui essa noite porque tu quer nos curar, e tu nos chamaste porque tu conheces cada uma das nossas aflições, cada uma das nossas ansiedades. Tu nos chamas pelo nome para trazer a tua paz, o teu amor, a tua cura que tu preparaste para cada um de nós, Senhor, porque o teu amor é pessoal. Tu queres um relacionamento pessoal, e nós abrimos o nosso coração, a nossa casa, para que tu venha nela residir e transformar completamente conforme a tua perfeita, boa e agradável vontade. Pessoal, vamos ter um bom culto. Abre teu coração para receber aquilo que o Pai te trouxe aqui para ouvir, em nome de Jesus. E quem aplaude, quem recebe isso, aplaude isso. Aplaude esse Pai de amor, de graça e alegria. Aleluia, aleluia. Eu sou quem diz que eu sou escolhido, perdoado. Eu sou quem diz que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem diz que eu sou. Eu sou quem diz que eu sou. Aleluia. Aleluia, Senhor. Thank you. Eu entrego tudo, Senhor. Tudo, Jesus. E eu descanso em ti, Senhor. E te adoro nessa noite. Essa casa é sua casa. Nós deixamos ela pra você. Viemos aqui por ti, Senhor, e crê, vem me incendiar, vem me encher de ti, Espírito Santo, apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar, Espírito Santo, apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar, apareça, apareça, o Espírito Santo já está aqui, querido, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar, nós pedimos mais, apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar, Yeshua. Você tem liberdade, Apareça, que o teu nome cresça, incendiar. Aleluia. Continue no mesmo espírito de adoração neste momento. A presença de Deus está neste lugar. Há uma presença do Espírito Santo neste lugar. Continue com seus olhos fechados. Continue com seus olhos fechados em espírito de adoração. Continue com seus olhos fechados, porque a presença de Deus está neste lugar. Oh, declarando a Ele que o seu nome cresça. Que o seu nome cresça, Espírito Santo. Vamos estar adorando mais uma vez. Vamos estar cantando esse refrão. Eu tenho a certeza que o Espírito Santo, Ele vai falar contigo neste louvor. Ele habita ao meio dos louvores e a presença dEle está neste lugar. Vamos estar adorando Ele. Vamos estar glorificando Ele. Que o teu nome cresça, enche este lugar. Enche este lugar. Apareça. Que o teu nome cresça. Vem me incendiar. Essa casa é sua casa. Nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa. Nós deixamos ela pra você. Você pode aplaudir a Cristo essa noite? Aleluia! Glória a Deus! Obrigada, time! Glória a Deus! Boa noite, igreja! Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Você pode tomar seu assento, mas antes de você tomar seu assento, cumprimenta essa pessoa abençoada que está do seu lado. Libera uma palavra profética sobre a vida dela. Abençoa, profetiza sobre a vida dela. Derrama uma palavra de bênção sobre a vida dela. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é bom. Agora sim você pode tomar seu assento, amém? Então essa casa é do Senhor, né? Que nós viemos diminuir, que Ele venha aparecer, que Ele venha crescer neste lugar, amém? Fique com seu coração aberto essa noite para receber aquilo que o Espírito Santo tem preparado para nossas vidas, amém? Ontem tivemos uma ceia estadual em Porto Alegre, uma bênção do Senhor, qual o Espírito Santo tem falado tremendamente à igreja, né? Viemos de lá bem tocados pelo poder do Espírito Santo, estava muito linda, né? Que todos estão convidados à próxima ceia, né, para estar junto conosco, né, aberta a todos, né, e às vezes parece ser cansativo, a gente sai daqui meio cedo, num sábado, né, mas chega lá e a gente volta renovado, fortalecido pela presença de Deus, né, e ontem foi compartilhada uma palavra naquele lugar lá, e hoje eu quero estar aqui podendo dividir aquilo que a gente recebeu lá ontem, né. Eu creio que o Espírito Santo vai falar tremendamente também conosco nessa noite, em nome de Jesus, amém? A palavra de Deus diz em Jeremias 1:5, que antes de te formar no ventre, eu escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e designei profeta das nações, amém? Então eu quero te dizer que Deus, Ele já te escolheu dentro do ventre da tua mãe. Já te escolheu a profeta das nações, amém? Nós já temos esse espírito de profeta. Onde nós chegar, nós temos que ser luz, sal da terra. Onde nós chegar, nós temos que chegar abençoando. Onde nós chegar, as trevas têm que bater em retirada. Porque você é filho, você é filha de Deus. Você é amado do Senhor. Você é profeta do Senhor. Amém? Então, onde um crente chega, aquele lugar se torna santificado, se torna abençoado. Você tem que tomar posse do território e declarar que a presença de Deus está naquele lugar. Já entrando ali, liberando palavras que vão edificar. Já entrando ali, profetizando que aquele lugar ali está santificado. Que a presença de Deus está naquele lugar. Por quê? Porque você foi profeta designado por Deus a falar às nações. Amém? Então, onde um filho, uma filha de Deus chegar, a presença de Deus está com ele, amém? Então você já pega essa receita. Onde você chegar, você já abençoa aquele lugar. Porque a luz, ela resplandece sobre as trevas. Nós somos luz do mundo e sal da terra. Onde a gente chegar, a gente tem que salgar. Onde a gente chegar, a gente tem que ser luz, amém? Então não tem para ti, Satanás. Onde nós chegarmos, nós tomamos posse do território. No terreiro de Macumba é assim. Onde eles chegam, eles demarcam o território. E nós somos filhos de Deus, nós somos sal da terra, nós somos luz do mundo. Onde nós chegar, nós vamos tomar posse do território, porque nós somos filhos de Deus, amém? Antes de te formar no ventre, eu já te escolhi. Isso é grande, né? Antes de nós nascer, Deus já tinha nos escolhido. Lá no ventre da nossa mãe, já sabia quem nós íamos ser, né? E também diz que a palavra de Deus, que a mão do Senhor, ela nos conduz. Eu quero te dizer, se você vem aqui essa noite, não foi por tua vontade, foi pela mão do Senhor, ela te conduziu até este lugar. A mão do Senhor, ela nos conduz em todos os lugares. Mesmo que nós estivermos lá perdido, no mais profundo do abismo, lá a mão do Senhor estará contigo, amém? Deus é contigo todos os momentos. Ah, mas eu não sou digno. Ah, mas esse que eu fiz não tem jeito, não tem salvação, não tem mais. Eu pequei e foi muito grande. Do mesmo jeito, Deus, ele te ama. Ele não compartilha com o pecado, mas ele ama o pecador, amém? Não interessa o que você fez, você é filho, você é filha de Deus, você é amado do Senhor, você é profeta do Senhor, amém? E eu quero compartilhar algo que está lá no livro de Ezequiel. Antes de você abrir a sua palavra, baixa a sua cabeça, Ezequiel 37. Pai, nós te louvamos nessa noite. Entregamos esse culto mais uma vez diante da tua presença. Fala conosco, Espírito Santo, pois tu tens liberdade neste lugar. Manifesta do teu poder, da tua graça, da tua unção sobre este lugar. Derrama, Senhor, daquilo que tu tem preparado essa noite à tua igreja em nome de Jesus. Que não seja eu falando, mas seja o teu Espírito Santo tomando a minha boca como fonte abençoadora em nome de Jesus. Amém? E aqui a gente já ouviu falar, já pregamos várias vezes sobre Ezequiel, mas Deus, ele sempre fala de uma forma diferente, né? Ontem Deus falou de uma forma tremenda lá na sede, hoje Deus vai falar de uma outra forma, mas do mesmo significado, amém? Talvez não tenha a mesma oratória do pastor que estava pregando ontem lá, mas o Espírito é o mesmo. Deus, ele fala com a sua igreja de várias formas, amém? E aqui nós falando de Ezequiel, e fala nessa passagem que Israel, na época, Israel hoje se significar, nós somos Israel, nós somos a igreja. E havia uma promessa, e Israel, ela foi afastada de Deus espiritualmente e perdeu o seu ponto de espiritual, perdeu a sua vida espiritual. Secou tudo, foi para um vale de ossos secos, né? Mas Deus tinha um plano para aquele lugar, Deus tinha um plano para Israel, e quando Deus tem um plano nas nossas vidas, a palavra de Deus diz que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O plano dele vai se cumprir na tua vida, amém? Há um propósito, há um projeto de Deus para as nossas vidas, e quando ele coloca algo no nosso coração, vai se cumprir. A única coisa que nós temos que fazer é crer. Ele é um Deus que tudo pode. Ele é um Deus que ressuscita mortos. Ele é um Deus que manda a gente profetizar aquilo que está seco na nossa vida. Manda você profetizar que haja vida, que haja solução. Esse é o Deus que tudo pode. Esse é o Deus que é todo poderoso. Amém? Acompanhe comigo lá no livro de Ezequiel. E veio sobre mim a mão do Senhor. E ele me levou em espírito. E me pôs num vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deste vale, eis que era numeroso sobre a face do vale, eis que estava sequíssimos. E ele me perguntou, filho do homem, poderão viver estes ossos? Respondi, Senhor, Deus, tu o sabes. Então disse-me, profetiza sobre estes ossos e dize, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos. E eis que vou fazer entrar em vós o fôlego de vida e vivereis. E porei nervos sobre vós e farei crescer carne sobre vós. E sobre vós estenderei pele e porei em vós o fôlego de vida e vivereis. Então sabereis que sou eu o Senhor. Profetizei, pois, como me ordenou. Ora, enquanto eu profetizava, houve um ruído. E eis que se fez um rebuliço, e ossos se achegavam a ossos, aos seus ossos. Eu olhei, e eis que vi nervos sobre eles, e cresceram carne, e estendeu pele sobre eles, por cima, mas não havia neles o fôlego. Então ele me disse, profetiza o fôlego de vida, profetiza ao filho do homem, e diz ao fôlego de vida, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, o fôlego de vida, e sopra estes mortos para que vivam. E o versículo 10, profetizei, pois como ele me ordenou, e então o fôlego de vida entrou neles, e vieram-se e puseram-se de pé um grande exército. Amém? Quero te dizer que Deus, ele já começou a soprar fôlego de vida neste lugar. E que um grande exército de bênçãos já está levantado sobre a tua vida, amém? E aqui Ezequiel, nesse vale de ossos secos, Deus conduziu ele, diz que a mão do Senhor conduziu ele até este vale, até este lugar, que aos olhos naturais não teria vida, não teria nada, era só esqueletos, era só um vale de ossos secos, era só um vale sem vida, era uma nação que foi destruída, era uma nação que aos olhos naturais não tinha mais solução. É a mesma coisa nós nos chegarmos num vale onde tem só ali ossos e esqueleto e a gente olhar para aquilo ali, será que tem solução para isso aí? Ezequiel, ele não duvidou de Deus, ele disse, Senhor, tu sabes todas as coisas. E às vezes o vale na nossa vida, ele é permitido por Deus. Jesus também foi conduzido ao vale, lá no livro de Mateus, ele foi conduzido ao vale pelo Espírito. Quando ele ficou 40 dias e 40 noites em jejum, e ali ele foi conduzido pelo Espírito para um vale, para o deserto. E ali ele foi tentado, direcionado pelo Espírito. Eu quero dizer que tem certas coisas que acontecem em nossas vidas, tem certos vales que a gente se encontra, que ele é conduzido pelo Espírito. Mas por quê? Deus, ele não quer o melhor para nossas vidas? Sim, Deus, ele quer o melhor para nossas vidas. Mas às vezes no vale, a gente vai ver que a gente precisa de um Deus que tudo pode, que a gente precisa de um Deus que é todo poderoso, que somente no vale tu vai conseguir a enxergar aquilo que Deus tem para a tua vida. Somente quando você está naquele vale de ossos secos, parece que não tem mais jeito, parece que não tem mais solução. Tem coisas que o Espírito nos conduz. Tem coisas que o Espírito Santo permite que aconteça. Mas em todos os momentos, Ele está com nós. Mas em todos os momentos, a mão do Senhor está comigo. A mão do Senhor está contigo. A palavra de Deus diz nos Salmos que mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, ali eu estarei contigo. O Senhor jamais vai nos abandonar. Não interessa o vale que você esteja passando, o Senhor é contigo em todos os momentos, porque a mão do Senhor, ela te acompanha em todos os momentos. Ele não te abandona, ele não desiste de ti. E Ezequiel, neste vale, que parecia que não tinha mais solução, que parecia que não tinha mais jeito, que parecia que aquela nação estava ali, encerrou por ali. Mas havia uma promessa de Deus para este lugar. Havia uma promessa de Deus para Israel. E a promessa de Deus, ela se cumpriu. Ele levou Ezequiel àquele vale e mostrou. Ah, Ezequiel, será que há solução para este vale? Será que há solução para essa sequidão, para esse monte de ossos? Senhor, tu sabe todas as coisas. Talvez você se encontre num vale, talvez tem momentos da sua vida que o Espírito Santo, ele te conduz a um vale de sequidão, parece que as coisas não dão certo, parece que não tem solução, E muitas vezes a gente questiona, mas Deus, por que, que eu estou passando por isso? Por que, que o Senhor está permitindo que eu passe por essa situação? Será que é da tua vontade? A vontade de Deus, ela é sempre boa, perfeita e agradável. Mas tem coisas que o Espírito Santo conduz até o vale. Mas Ele não te deixa sozinho. Porque toda sorte de bênção já foi nos dado, no céu e na terra. Mas às vezes nós esquecemos disso aí. Às vezes nós agimos no nosso natural. E esquecemos de usar essa ferramenta tão preciosa que Deus tem nos dado, que é a nossa boca. Eu sempre falei aqui e sempre vou falar, que a nossa boca, ela tem muito poder, tanto para abençoar e tanto para amaldiçoar. Mas nós temos que usar a nossa boca, a nossa língua para abençoar, para proferir aquilo que o Espírito Santo tem colocado no nosso coração. Nós temos uma ferramenta que Satanás, ele não tem poder para destruir ela, que é a nossa boca. A nossa boca, ela tem poder para profetizar. Ela tem poder para trazer vida àquilo que está morto. Ah, mas eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou buscando em Deus. Mas Deus, Ele quer sim que você ore, Ele quer sim que você entregue na presença dEle, mas Ele também, Ele quer que você profetize sobre aquilo que parece que não tem mais jeito, parece que não tem mais solução, parece que está morto, parece que está, como Ezequiel, naquele vale de ossos seco, parece que não tem mais saída, que não tem mais solução. É isso que Deus quer, que você abra as portas e você profetize, porque Deus, do ventre da nossa mãe, Ele já tem nos constituído como profetas do Senhor, como boca de Deus aqui neste lugar. Então a nossa boca, ela tem um poder tremendo de abençoar, de profetizar, de fazer esta fé se tornar em ação. Essa fé que nós estamos pregando, ela se tornar uma fé com efeito, ela só vai ter efeito quando nós profetizarmos e quando nós vemos o sobrenatural de Deus. Deus, Ele quer que você ora, Ele quer sim, Ele quer que você busque em Ele oração, Ele quer sim, mas Ele quer que você abra sua boca e profetiza. Mesmo que você olhe aos seus olhos natural, não tem mais jeito, não tem solução. Deus diz, há solução sim, porque a minha mão está contigo em todos os momentos, a minha mão está te conduzindo, é eu que te cuido, é eu que te guardo. Apenas abra tua boca e profetiza, porque a obra já está pronta, porque o véu já se rompeu, já está consumado, você tem direito, basta apenas você abrir a sua boca e trazer a existência, aquilo que está morto na tua vida. Amém? A receita é fácil. Não interessa o vale, não interessa o que você está passando. Talvez você esteja passando num vale de osso seco no seu casamento, na sua empresa, nas suas finanças. Não interessa qual é o vale que você esteja passando. Deus está dizendo, você ora, ora sim, mas agora começa a profetizar. Começa a trazer à existência aquilo que está morto, aquilo que parece que não tem mais jeito, que não tem solução. A solução, sim, é nós abrir nossa boca e profetizar e declarar à existência aquilo que estava seco, aquilo que estava morto. Deus, Ele tem um exército de bênção para a tua vida, e esse exército, ele depende somente de você abrir a sua boca e profetizar. Você tem que profetizar sobre a sua casa. Você tem que profetizar sobre o seu emprego, você tem que profetizar sobre as suas finanças, sobre o teu negócio, trazer à existência aquilo que está morto. Ah, mas as minhas vendas esse mês aí não foi boa. Se você continuar assim, ah, não foi boa, ela não vai ser boa. Essa é a tua fé que você está proferindo? Você tem que declarar, não, Senhor, eu profetizo que este mês será um mês que eu vou arrombar nessas vendas, que eu vou pular nas vendas, que eu vou atingir as metas. Eu profetizo sobre o meu negócio, eu coloco a mão sobre os meus negócios, eu profetizo, eu declaro a bênção, eu declaro que esse mês ele vai romper. E é assim para todas as coisas. O diabo, ele tenta dizer que está morto, que não tem mais jeito, que não tem solução, mas Deus diz assim, filho do homem, profetiza, eu quero ouvir a tua voz, profetiza aquilo que está morto na tua vida. Ah, hoje vai ser um dia difícil. É isso que você está profetizando? Vai ser um dia difícil, vai ser um dia complicado. Mas quando você abre a sua boca e diz assim, Senhor, eu profetizo que hoje vai ser o melhor dia da minha vida. Senhor, eu profetizo que hoje, Senhor, as bênçãos me seguirão. Senhor, eu profetizo que hoje vai acontecer aquela ação que eu estava tanto pedindo a Deus, ela vai sair. Eu começo a profetizar, eu começo a trazer resistência àquilo que parecia não ter solução. Talvez seja uma enfermidade que está te corroendo por dentro. Deus manda dizer, profetiza aí, filho do homem, não compartilha com aquilo que o mundo diz lá fora, que está ruim, está difícil, ou não tem mais jeito, o casamento daqui lá não tem mais jeito, está destruído, não tem mais o que fazer, está tudo morto. Deus diz, profetiza, filho do homem, abre a tua boca e começa a profetizar. Essa enfermidade aí não é, os médicos não descobrem, não tem mais jeito, vai ter que operar, vai ter que fazer isso, vai ter que fazer aquilo. Deus diz, profetiza, porque a obra já está pronta, Ele já fez tudo. Ele já carregou as nossas dores, as nossas enfermidades, Ele já levou. A palavra de Deus diz isso no livro de Isaías 53, 4, que Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas debilidades, Ele já carregou. A única coisa que Ele pede é que nós abrimos a nossa boca e profetizamos a vida, que naquilo que não tem mais solução, naquilo que parece que não tem mais existência, Ele profetiza que haja vida, que haja cura, que haja salvação, que haja um tempo novo. A receita é fácil. Senhor, Tu sabe todas as coisas, disse Ezequiel. Acaso a solução, Ezequiel, para esse monte de vale, para esse vale de que só tem caveira, que só tem ossos, que é a solução? Ezequiel só disse, Senhor, Tu sabe todas as coisas. E Ele sabe todas as coisas. E Ele sabe o meu falar, o meu pensar. A palavra de Deus diz que antes mesmo da palavra chegar à nossa boca, Ele já sabe o que nós vamos pedir, pensar ou falar. Também diz a palavra de Deus que a nossa vida ela já está escrito no livro da vida. Todos os momentos, todos os detalhes, até mesmo esse momento, nós estarmos aqui reunidos, já estava escrito por Deus e determinado. Amém? Então Deus Ele conhece as nossas necessidades e a mão dEle nos conduz em todo momento. A mão do Senhor está sobre nossas vidas. Mesmo que o diabo diga assim para você, você está sozinho, você está abandonado, você está perdido, Deus diz, não, Ele está comigo, porque a minha mão está com Ele, a minha mão está contigo. Onde você estiver, a mão do Senhor está contigo. Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, na hora da tribulação. Jamais Ele vai nos abandonar. Mesmo que nós temos lá no vale da sombra da morte, lá eu estarei contigo. Deus jamais vai te abandonar. Deus jamais vai querer que seus sonhos sejam frustrados. Mas tem coisas, tem desertos que Ele é conduzido pelo Espírito Santo para nós nos acordar. Para nós saber que nós temos um Deus que Ele é todo poderoso nos céus e na terra. E que toda sorte de bênção ela já foi nos dada. E que nós temos direito de usufruir daquilo que Ele tem nos dado. Talvez tenha alguma coisa que esteja morto dentro da tua vida. Talvez tenha alguma coisa que você... parece que não tem mais solução, parece que não tem mais jeito. Deus manda dizer apenas profetiza. Talvez você precisa profetizar sobre uma porta de emprego. Talvez você precisa profetizar sobre uma enfermidade. Talvez você consiga profetizar a trazer à existência aquilo que parecia estar morto. É só isso que Deus está pedindo, que nós viemos a profetizar, que nós viemos abrir a nossa boca e trazer à existência. Da mesma forma que aqueles ossos reviveram, da mesma forma o Espírito Santo quer que teus sonhos venham reviver. Amém? Nessa noite, se você tem alguma necessidade a colocar na presença de Deus, se você tem algo que parece que aos olhos natural não tem mais jeito, não tem solução, parece que está seco, parece que está um vale que não tem mais, não tem vida, não tem jeito, Deus Ele quer trazer à existência aquilo que está morto na tua vida. Deus Ele quer trazer à existência aquilo que vem te trazendo para baixo. Deus Ele quer te colocar para cima. Deus Ele quer te trazer um tempo novo. Deus Ele quer que esta fé com efeito ela venha a surgir efeito na tua vida, nos teus negócios, na tua empresa, seja qual for a tua situação, seja qual for aquilo que está te trazendo agonia, aquilo que vem te oprimindo. Deus Ele quer que você profetize essa noite sobre aquilo que vem te incomodando. Eu sei que cada um tem uma necessidade neste lugar. Eu sei que cada um tem alguma coisa a pedir para o Senhor nessa noite. Eu tenho, você tem. E nessa noite é uma noite que nós vamos estar profetizando sobre nossas vidas, sobre aquilo que parecia que estava morto, sobre aquilo que parecia que não tinha mais jeito. Nós vamos fazer o que a palavra de Deus diz: profetiza, filho do homem, abre a tua boca. Você é profeta do Senhor, você é profeta de Deus. Deus, do ventre da nossa mãe, Ele já nos constituiu profetas. Então nós temos essa ferramenta. E nessa noite o diabo, ele tem que saber que nós temos essa ferramenta, e essa ferramenta, ela é dada por Deus. Amém? Essa ferramenta ele já nos deu. Nós vamos abrir nossa boca nessa noite e vamos profetizar, trazer à existência aquilo que estava seco em nossas vidas. Amém? Eu creio que Deus, ele é um Deus todo-poderoso, e eu creio no sobrenatural de Deus. Eu quero que você se coloque de pé neste momento. Eu quero que você, como igreja nessa noite, pega na mão do irmão que está do teu lado, e que você feche os seus olhos nesse momento, e comece a trazer agora à tua mente a existência, aquilo que estava seco, aquilo que você precisa que haja vida, aquilo que parece que está num vale de sequidão, parece que a tristeza, a solidão tomou conta, parece que está tudo morto. Deus, Ele quer que você profetize. Ele quer que você abra sua boca e declare. Baixa a tua cabeça. Começa a fazer o seu culto racional a Deus nesse momento. Comece a falar palavras que vai trazer vida, que vai trazer existência. Talvez você precise de uma porta de emprego. Você começa a profetizar sobre essa porta de emprego e começa a profetizar em detalhes. Começa a profetizar do jeito que você precisa, do jeito que você quer, do jeito que o Espírito Santo tem colocado ao seu coração. Começa a profetizar o horário, tudo, tintim por tintim. Deus é rico em detalhes. Talvez você precise de uma restauração, de uma cura. Comece a profetizar, comece a declarar cura, comece a declarar a existência, aquilo que estava seco, aquilo que parecia não ter mais jeito. Talvez você precise de algo que esteja te sufocando, que esteja te trazendo a opressão, a depressão. Deus, Ele quer te curar nessa noite. Talvez tenha um sonho que você já tem tirado do teu coração, que você acha que isso aí já morreu, não é mais para mim, não dá mais para mim, não tenho mais idade para isso. Comece a trazer a existência, comece a profetizar. Talvez você precise profetizar sobre a sua família. Talvez a sua família esteja destruída. Talvez a sua vida financeira esteja arruinada. Comece a trazer a existência. Começa a profetizar essa noite. Começa a profetizar sobre teu sonho. Talvez seu sonho seja você adquirir um automóvel, alguma coisa. Comece a profetizar, comece a trazer a existência. Talvez seja a sua casa própria. Comece a profetizar nessa noite. Talvez você precise que as suas vendas, ela venha atingir uma meta. Comece a profetizar essa noite. Abra a tua boca e comece a profetizar. Profetiza sobre o teu emprego. Profetiza sobre os teus negócios. Olha, eu creio que tem grandes coisas que Deus tem preparado para este lugar, para a tua vida. Tem grandes coisas que Deus tem colocado ao teu coração. Mas o diabo, ele vem mentindo ao teu ouvido, dizendo que você não tem condições, que você não vai conseguir, que você é um derrotado, que você é um fracassado, que você já não tem mais idade para isso. Nós invertemos essas palavras e dizemos: você é abençoado, você é mais que vencedor, você é filho de Deus, você é filha de Deus. Deus tem promessas de bênção sobre a tua vida. Deus tem promessa para a tua casa. Eu profetizo sobre a tua vida. Eu profetizo sobre os teus negócios. Eu profetizo sobre as tuas finanças nessa noite. E eu declaro o poder de Deus. Eu profetizo sobre essa enfermidade que a medicina diz que não tem jeito, que não tem cura. Eu profetizo ser curada, ser abençoada, ser tocada por Deus nessa noite, em nome de Jesus. Eu libero palavras que vão te edificar. Deus, vem trazendo vida, Senhor. Vem trazendo existência, Senhor, do mesmo jeito que Tu fez um rebuliço naquele vale. Começa a fazer um rebuliço nas vidas deste lugar. Começa a derramar as Tuas bênçãos. Começa a abrir as portas que estavam fechadas. Começa a curar, Senhor. Começa, Senhor, a liberar, Senhor, ações das justiças que estavam trancadas. Senhor, enfermidades que a medicina diz que não tem mais jeito, que não tem mais solução. Nós declaramos poder de cura, nós declaramos existência, aquilo que estava morto. Pai, toca, Senhor, pelo Teu poder e traga existência, Senhor, traga vida, Senhor, sobre este vale. Nós profetizamos sobre este vale, nós profetizamos sobre essa cidade, nós declaramos essa cidade céus abertos. Nós profetizamos, Pai, que essa vizinhança será abençoada. Eu profetizo sobre essas empresas, eu profetizo sobre este lugar, Senhor, que será uma cidade abençoada, Pai, que nós aqui vemos usufruir daquilo que Tu tem para nossas vidas, Pai. Eu profetizo um tempo novo sobre as casas, sobre as famílias, Senhor. Talvez famílias estão se destruindo, Senhor, mas nós declaramos e liberamos palavras de vida, palavras de restituição. Famílias são restituídas, finanças são restituídas, Senhor. Oh, Pai, nós repreendemos todo mal, toda palavra de maldição, toda opressão, Senhor, tudo aquilo que trazia sequidão de alma, de espírito, que haja vida essa noite, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu abençoo a Tua igreja, eu abençoo cada família, eu declaro, Senhor, vida, eu declaro existência, Senhor, aquilo que estava morto, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir a Cristo essa noite? Aleluia! Glória a Deus! Você pode tomar seu assento? Glória a Deus! Glória a Deus! Que você venha usar essa ferramenta todos os dias e não desistir daquilo que Deus tem colocado no teu coração. A palavra, ela tem poder para abençoar e para amaldiçoar, mas você vai abrir a sua boca para profetizar e declarar bênção sem medida. Todos os dias você vai profetizar sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre teus negócios. Todos os dias você vai colocar na presença de Deus e vai declarar: Senhor, é céus abertos esse dia. Senhor, eu coloco esse dia na tua presença, porque eu creio no teu sobrenatural. Eu creio que tu és todo poderoso e eu creio, Senhor, que tu és um Deus que é comigo em todos os momentos. Nós temos que ter isso como receita todos os dias. Você vai ver que o seu dia, ele vai ser maravilhoso. Daquele dia ele vai passar e você nem viu, e vai ser um dia tão produtivo, tão abençoado, porque você liberou palavras de bênção sobre aquele dia, amém? Então essa é a receita. Apenas abra a tua boca e profetiza. Deus, ele já nos deu toda a sorte de bênção. As bênçãos ele já tem nos dado, amém? Então seria essa palavra que eu queria compartilhar com você nessa noite, que nós devemos abrir nossa boca para profetizar. Devemos orar, mas nós devemos profetizar, declarar a existência, não desistir, nunca, jamais desistir, e sempre profetizando. Se você quer uma mudança na sua vida, na sua casa, nos seus negócios, profetize. Profetiza quanto você quer ganhar por mês, profetiza. Profetiza quanto você quer vender por mês, profetiza. Você vai conseguir. Profetiza sobre as portas que você está pedindo. Vai acontecer. Ele é fiel. Ele não falha. Ele não mente. Amém? Então, nessa noite, nós vamos estar fazendo o nosso momento de oferta. Neste momento, você que vai estar ofertando, você que vai estar dizimando, quero estar abençoando as tuas ofertas, o teu dízimo nessa noite. E já quero estar profetizando também sobre as tuas finanças. Aí na sua cadeira tem um envelope. Que você já pegar esse envelope, já profetiza quanto você vai querer ofertar, quanto você vai querer dizimar. Já profetiza sobre o seu salário. porque as palavras elas têm muito poder. Amém? A palavra de Deus diz que não interessa a quantidade, não interessa quanto você oferta, quanto você dizima. Ele não vê a tua quantidade, mas Ele vê a intenção do seu coração. Amém? Ele vê a intenção do seu coração. Não interessa quanto você ganha, quanto você oferta, quanto você dizima, mas em sim que você faça isso com entendimento e com sabedoria. Ao você ofertar, que você faça com gratidão a Deus, que você faça com o coração aberto a Deus. Ao você dizimar, que você faça com entendimento, como diz a palavra de Deus: trazei todos os dízimos à casa do Senhor e fazei prova de mim nisso, se eu não abrir as comportas do céu e não derramar bênçãos sem medida sobre a tua vida. Amém? Então você que vai ofertar, dizimar, levanta a sua oferta para cima, o seu dízimo. Pai, eu abençoo, Pai, cada mão que se levanta essa noite, cada ofertante, cada dizimista, Senhor, que Tu venha derramar, Pai, bênçãos sem medida, Senhor, sobre cada pessoa que aqui está, Senhor, sobre a Tua igreja, Senhor. Nós profetizamos um tempo, Senhor, de prosperidade, um tempo de bênção, Senhor, um tempo, Senhor, de restituição, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Eu abençoo cada ofertante, cada dizimista essa noite, em nome de Jesus. Você que vai ofertar com um cartão, temos a maquininha ali, você pode trazer sua oferta em nome de Jesus. Encerrando o nosso culto e dizendo que quinta-feira estaremos aqui às 20 horas. Hoje o meu irmão Beto me pediu qual era o horário do culto. Eu falei 20 horas, me perdoa, meu irmão. É 19h30 no domingo. Eu estava no trânsito, ele já respondia de barba. Já respondi para o irmão 20 horas, mas é 19h30 domingo. Temos lanche lá, né, na cantina. Hoje temos pastel, né, pastelzinho abençoado, ungido já ali, né? Não é que nem pastel de crente puro, olha, né? Um pastel abençoado, né? Então tem pastel, tem refri ali, você que queira sair daqui já abençoado, pastelzinho ungido ali, né? Então tem um pastelzinho, né? Vamos estar orando, encerrando o nosso culto. Pai, eu abençoo cada vida que aqui está, Senhor. Eu declaro, Senhor, que nós temos uma semana abençoada, produtiva, Senhor, que Tu venha derramar bênçãos sem medida, Senhor, sobre cada vida, sobre cada família, Pai, e que nós possamos, Pai, a ver o Teu sobrenatural essa semana, Senhor, e que Tu venha derramando bênçãos sem medida sobre cada um, Senhor, em nome de Jesus. Nós colocamos essa semana que começa hoje na Tua presença e declaramos céus abertos sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Amém?